aqui pra encontrar você. Vamos festar até amanhecer. E a noite apenas começou. Oh, oh, oh, vem! E tá tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô vendo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô vendo, não tô levemente alterado. Aqui tá meio embaçado, e aí? Tá tudo girando, aí? Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Eu não vou ficar em casa, hoje eu vim aqui pra encontrar você. Vamos testar até amanhecer. E a noite apenas começou. A noite apenas começou, galera, chega aí, vai, vai. E tá tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô vendo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô vendo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô vendo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado. Mas não tô vendo, não tô levemente alterado. Aqui tá muito bom, vai. Olha a turma cantando, como é que é? Tá tudo girando, tá. Mas não tô vendo, não. Relaxa aí, que eu tô bem. Ouça o melhor Conexão Sertaneja. Joga a mãozinha pra cima. Eita, moça, tá bonito. Aonde foi que eu errei? Um acidente dentro do meu coração. Eu busco agora um anjo que me trouxe essa paixão. Essa paixão. Toda noite peço por você. Eu fico tenso todo dia, todo amanhecer. Mais que o sol, e como uma folha que o vento bateu e voou. Lembre de mim aonde você estiver, e continue me amando se quiser. Anjo, pra sempre eu vou te amar, e não vai existir outra em seu lugar. Lembre de mim aonde você estiver, e continue me amando se quiser. Vai voltar, pois você veio aqui só pra me ajudar. Quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima. Toda noite peço por você. Eu fico tenso todo

corações vão ser minha prisão. Ser condenada, algemada ao seu lado é o que eu quero. Ser o bandido do amor, o julgamento é você quem faz. Dê a sentença, me prenda e não solte. Bandido do Amor, Gustavo Lima, aqui no Conexão Sertaneja, que toca um sucesso atrás do outro. Bruninho e Davi! Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. Só pra te esquecer, só pra te esquecer. Me faço de difícil à toa, mas se é pra ficar na boa, eu fico com você, eu fico com você. Sertaneja. Hoje eu bebi, caí, mas levantei. Por falta de amor eu bebi tudo, eu chapei. Mas vou deixar pra lá, vou sair por aí. Vou pro bar na esquina beber tudo outra vez. Tinha parado de beber, mas acontece que o coração sofreu. Foi onde tudo desandou.

Você ouviu pela sua rádio Conexão Sertaneja.